Oxangu, Bravo, cotejamento está correto? Confirme POB, alternativa e autonomia. Gente, o Fox Tango Bravo, chame para o posicionamento. Posicionamento, chame para o táxi. No 3, para interceptar o localizador, corre esquerda na proa 150. Está autorizado o final LS, reporte estabilizado no localizador. Centro esquerda 150, autorizado, reportará. Passaredo 2228, push back acionamento. Confirme. Passaredo 2228, push back. Passeiro 2228 no, na remota no 2 está livre, chame para o táxi. Copa 2713. C222, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. CS 2000 chamará estabilizado no lote, passaria 2222. 2713 e LS. 713, autorizado final LS, Xenia Torre, Salvador, frequência número 8, décimo 95. 3895, boa noite. Salve Salvador, muito boa noite, Azul 2703, no ILS. Azul 2703, QNH no 0, 17, reporte visual com campo. Informaremos. QNH 074, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 017. 3017. Avistando 1280, o 2703. Azul 2703, avistado, autorizado pouso, pistona 0, ventura 30 graus no 09. TV pausa. Boa noite, Oscar, né? Oscar Charlie Índia. Oscar Charlie Índia, aguarde. Fox Tango Bravo, autorizado o táxi, reporte na, no ponto de espera. Passarelo 2228, 51 PAB, 5 horas de autonomia, alternando Salvador para o Passarelo 2228, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistana 0 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH 1097. Pátio Índia, no ponto de espera reportará pronto, o Passarelo informa também que não cumpre a restrição superior na carta de saída. Gente, passarelo 2228, cumpre o gradiente inferior. Inferior, copiado. O MEG 1, descendo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 no 3, no solo 3, 2, libera a direita, autorizado táxi Alfa, Kilo, posição prevista 4, Lima, parte 3. Direita Alfa, Kilo, para 4, Lima, 2, 7 no 3. Ativando para Azul 5127, autorizado 150 ou 050? 050, nível 050. 050, Azul 5127, o ABN 1. 222, autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 10 nós. 222, pouso, pista 10. Salvador, gol 1130. 1170, prepare sair da PUCA, guarde cópia. PUCA, guarde, 1130. Passarelo 2228, pronto no ponto de espera na 10. Passarelo 2228, mantém o ponto de espera. Mantém. Estabilizado 6074. 6074, autorizado final LS, chame a torre, Salvador, frequência no 8, decimal 95. 295, boa. Boa noite. Chame a 6074, final estabilizado. Chame a 6074, QNH 10017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Momento 17, prossegue aguardando. A série 2228 mantém o ponto de espera. Pode, pode confirmar como é, quais são as condições da pista no momento? Aguarde. Aguardando. A série 2222, sala 35, confirme condições da pista? Comia 074, senhorita. Solicitou as condições da pista. Suficiente, 6074, aguarde. Passarelo 2222 é a torre? 2222, lembrando agora. Gente, confirme, a pista tá, encontra-se úmida, molhada? Tá úmida, molhada, mas nada relevante, não. Não tá contaminado o encharcado, não. Gente, passarelo 2222, autorizado táxi Alfa, Kilo, parte 3, prevista 3, Romeu. Alfa Kilo, 4, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Luciana é 6074, Informo pista úmida. Autorizado pouso, pista 90, vento 140 graus, 12 nós. Ciente, autorizado pouso, 6074. Controle Oscar Charlie India. Oscar Charlie India, prossiga. Charlie India para reporte da posição 5 do pátio 1 para a posição 2 do Romeu do pátio 3. Oscar Charlie India, aguarde. Sente, aguarde. Papatão Fox, Tango Bravo, aguarde. Controle Salvador, boa noite, SN 6258, informação Bravo. China 6258, ação de identificação. Essa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, ajuste de altímetro no 017. Identificou nesse via Bomed 1 para 050, ajuste 1017. China 6258. Azul 5127, desça via para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. Azul 5127. Via para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Azul 5127. Aguarde. Sabatango Fox, Tango Bravo, atento à esteira de turbulência do Airbus, autorizado decolar, pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Série 2228, autorizado, alinhar e manter pista 0. Oscar Charlie India na escuta? Na escuta, parceiro. Oscar Charlie India autorizado, início do reboque. Reporte ao término no pátio 3. Oscar Charlie India, ciente, reporte ao término. Sabadão Fox, Tango Bravo, decolado 39, chame agora o controle 120.8. 1208, boa, Fox, Tango Bravo. O China 6074, no solo 38, autorizado táxi Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette, aguardando a liberação do portão 5. Guardando a decolagem, suba via saída Argo 1 para o nível 400. Argo 400, Fox, Tango Bravo. Então, 3398, acione identificação, dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 060, ajuste altímetro no 017, número 3 na aproximação, 3398. Controle SN 6258, pode voar, Duna? São 10, vento 140 graus, 109. Iniciando o passarelo 2228. Fui direto ITAP, está autorizado ITAP, descendo para o 050. ITAP 050, obrigado, SN 6258. autorizo o voo Alepa, o Fox Tango Bravo? Autorizado Alepa, Fox Tango Bravo. Bravo, direto Alepa. Alfa 2228, decolado às 4-1, chame agora o controle, 120 decimal 8. 1208, bora. Passaria do 2228. Passaria do 2228, contato do radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 180. Se não tiver condições da restrição superior, mantenha 3.000 pés. Paciente, o passaredo 2228 informa vai manter 3.000 pés. Ok, ciente. Se desejar ser liberado, eu autorizo com curva esquerda. Curva na esquerda para comproa 320 e após eu voa direto elétrico. Ah, negativo. A gente compra aqui, conforme a carta, mantém 3.000, aí aguardando para subida. Ciente. O motivo da restrição é um sequenciamento aqui de 3 tráfegos, sem condições de liberar a restrição superior, ok? Sem problemas aí, obrigado. Salvador Azul, 4062, boa noite. Azul 4062, boa noite. Acione identificação, Bomed 1, está autorizado a chegada via para o nível 070, reduza sua velocidade para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Azul 4062, dê se mantém o nível de voo 150. Estou em Salvador, boa noite, Azul 5127. Estabilizado LS, X-ray da 1-0. Azul 5127, quem negar 1-0-7, reporte visual com campo. 1-0-7, reportará visual com campo, Azul 5127. Negativo, tá vindo pra Salvador também. E 228, vou direto à posição Arbor, mantendo 3.000 pés. Arbor, mantendo 3.000 pés, 2228. Fox Tango Bravo, chama o centro do Recife, frequência 1260, alterne 135.3. 260, 25.3, Fox Tango Bravo, 353. Azul 527, avistou a 1400 pés. Azul 527, ciente, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 1-0-2. Teve pouso, Azul 5127. Controle Oscar, Charlie India, ingressando no ataque 3. Oscar Charlie India, ciente, reporte ao término. Reporte ao término, Oscar Charlie India. Também é o 1017, Oxené 6258. Torre, Salvador Gol, 970, posicionamento, posição 7. Uno 170, portão 7 está livre, chame para o táxi. Camarada, Uno 50 já, o 5062. Autorizado até o nível de voo 1-0-0 agora. 1-0-0. 490 para São Gonçalo da Marante. Tem informação, Charlie. 1098, prepare a saída Puca, aguarde cópia. Puca, Adano, 1098. Vai reduzir para 210 nós, cruzando uma 60. Ativo, tráfego agora 6.7 milhas à frente. Cruzando nível de 1.00. Qual é a velocidade que o tráfego está mantendo? Eu já vi... me coordeno aqui. Então 3398, informe indicada. 2509, já está vago do nível 100. Gente. É 258, motivo da instrução de 4 mil, tráfego sua posição 2 horas e 10 milhas, no rumo oposto, mantendo 3 mil pés, um ATR-72 na passarela. Gente, tem no esquerdo 6258, obrigado. Então 3398, desça até o nível de voo 050. 050, só 3398. Etno Solos 47, libera direito, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Passando à direita, via Alfa, chama Sérgio Guedes, 5127. Bono 098, Sônia. Prossiga. Bono 098, tenho nível 370 pré-autorizado, copia. Pode ser. Bono 098, autorizado, Serra Brava, Serra Golf, via Peso Luna 0, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar, decolada pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5221, no controle 120, décima 8. Autorizado aí, 670 conforme, nota do próprio BR, corta 10, curva à esquerda, Puca Zipar, 221, 208, voo 1098. 1098, cotejamento está correto, chama pronto, portão 2. Chamarei. Oito, tráfego superado, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2.000, autorizado LS, chamando localizador, final 6258. 3398, está autorizado até 4.000 pés, ajuste altímetro 1.0, 1.7. 4.000 pés, 1.0, 1.7, 3398. 1.540, pera uma coisa. 1.70, convite PLB novamente. 8.6, bom. 1.70, autorizado o início do tax report no através do gate 6.12. 098, desse mantenha o nível de voo 050. O espaço de atuação mantenha presente proa, limitado pelo localizador, azul 4062. Papel controle. 4062, prossiga. Ok, subjetoração agora, mantenha presente proa, limite da proa localizador, desça até 5.000 pés, ajuste altímetro no 0.7. 4062, gente, mantenha proa, o limite ao localizador, descendo para 5.000 pés, ajuste no 0.7. 4062. Então 3398, desça para 3.000 pés. 3398. 3.000 pés, então 3398. Passaria do 2228, voa Elefa e suba para o nível 180. Elefa 80, 2228. Filipim. T98, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.7, está autorizado o final LS, rebote localizador, 3.98. 2.000 pés, autorizado ILS X-Player, será estabilizado no 0.7, 3.98. Azul 4062, está autorizado em descida até 3.000 pés, no 0.7 o ajuste. 3.000 pés, no 0.7, 4.062. Puxa, 6258, autorizado pela LS, chama a torre, 198, decimal 95. 8895, boa. Valeu. 2228, solicita a curva esquerda 270 por umas 7 milhas a evitar a formação. Autorizado desvios, aguarde a proa de conquista 2228. Obrigado, senhor. Desalvo para o campo. 1017 vai reportar, 6258. Reduza para a velocidade de aproximação 3398. Reduzindo, tanto 3398. Tomando, está chovendo sobre o campo ainda, senhora? Negativo. Obrigado. Salvador, Gol 972, informação Bravo. 972, boa noite, a sua identificação. Dessa via, chegada ao Médio 1 para nível de voo 050. É o número 4 na aproximação. Visual com campo, 1300 pés, o chiné 6258. O chiné 6258, avistado autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, no 0 nós. Livre pouso, não no 0, chiné 6258. Controle Oscar Charlie India, reboque finalizado na ponte 2, Romeu. Oscar Charlie India, ciente. Só 3398, chame a torre Salvador, no 8 decimal 95, bom bolso. Estabilizado, chamando a torre, tanto 3398, boa noite. Boa noite. Boa noite. 972. 972, Francisco. Solicita a Pran 20, para evitar formações, 20 milhas. Autorizado, o gol 972. Ok. Azul 4062, reduza para aproximação, torre agora é 1895, tráfego que eu precede com 130 de grau. 4062, sim, estou eu no 18, decimal 95%. Corre em Salvador, gol 1170, ponto de espera pronto. Do 1170, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Boa noite, torre, 3398, aproximação final. São 3398, quem negar 1097, reporte visual com campo. 1017, acusará visual. O 1972, vamos ter essa broca com mais quantas milhas? 12 milhas. 5, libera direita, autorizado táxi. Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, pro 09, o chiné 6258. Para o pushback acionamento, gol no 098. Vai descer até o 120, o gol 1972. Passaria do 2228, suba, restrita ao nível, corrija, suba e mantém o nível 110. Passaria do 2228. 1-10, 2228. 28, vento 150 graus, 12 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, 3398. 37800 da Gol. Atente 2222. Dois. agora é o som 24. Uno 354, aguarde. Na posição 4, já pronto para... Uno 354, ciente, número 2 no setor, aguarde. Já tem condição de curvar a direita na proa de TAP. Ok, estou curvando a direita na proa de TAP, com o 972. 972, 5120. Autorizado, descida até o 050, o 972. 050, agora 972. T2228, sub e mantém o nível 180. 180-2228. Três nove oito no solo 58, libera a direita agilizando, autorizado táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Agilizando a direita, reporta antes da Juliette, o plano 3398. Após a marca de 1000, está escorregadinho, 3398. Obrigado. Torre Satélites, da informação do 3398, também para dois. Negativo, não compreendi. E após a marca de 1000, a pista escorregadia. Gente, grata. Azul 4062, autorizado pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 12 nós. Livre pouso, pistão no 0, azul 4062, obrigado, colega. Para o táxi, ligou 1098, está com 051 a bordo, 51, 2 horas e 53, Recife. 135, decimal 3. 260, 7. Índia, 1097, 1098. 1 no 70, autorizado, alinhar e manter, pistão no 0. Ali mantém 10, 1070. 72 após etapa, vai voar Duna, descer para 2010, autorizado LS, reporte localizador, ajuste no 017. Ok, sim, chegou 19, 72, vai reportar estabilizado. 8, Juliette, portão 02. Juliette 02, a 3398. Azul 4062, no solo 00, libera direito, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pat 3, prevista é 3 Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, César Romeu, Azul 4062. Corregão 34. 1354, prossiga. Atenção, morado, saída, por favor. 1354, após... tá pronto, puxa. Faz 10 minutos já, tá? Guno 354, está pronto para o push? Já informado, há uns 10 minutos atrás. Gente, Guno 354, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, que vai prosseguir para o portão 02, está livre o push no portão 04, aguardando a cópia. Sim, após o Airbus, livre o push, aguardando o 4. Guno 170, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, no 0 nós. Decolagem no 0, 1170. pode esperar próximo, 1098. 1098, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém na 10, gol 1098. Fono 354, pronto, cópia. Pronto, 4354. Luna 354 autorizado para Aracaju via Whisky 33, nível de voo 230. Saída Pouca, transição Caju, decolada pista no zero, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5223, controle 120, décima 8. Aracaju 230. Luna 354, confirme a saída? Só confirmando Tuca, Jamo, Caju. Luna 354, correto, chamo para os táxis. Luna 70, decolado 03, chame agora o controle, 120, décima 8. 208, já. Salvador, gol 1170. 1170, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para nível de voo 370. Via Pucca 370, 228, acione a identificação, desça via, chegada com MED 1 para nível de voo 050, ajuste altímetro no 017, é o número 2 na aproximação, 2228. 050, com MED, pista 228. Luno 354, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, quem negar no 0, no 7. Autorizado decolar pistão no 0, vento no 60 graus, no Norais. Autorizado decolagem 10, gol 1098. Gol 3, 4, 1, 0, 1, 0. 1, 3, 5, 4, autorizado alinhar e manter pistão 1, 0. Mantenha no 0, 1, 0. 1098, decolada 07, chame agora o controle, 120, décima 8. 208, boa. Boa, gol, 1098, decolou, passa 2000 na sua escuta. 1098, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 370. Sobe via Puca 370, gol 1098. Gol no 1070, está autorizada para o desipar. Pro desipar, 1170. Estabilizado, gol no lado 72. 172, autorizado, final LS, chame a torre, 1895. 1895. Torre, tomador, gol no lado 72. Gol 972, QNH 10 no 7, continua a aproximação, reporte visual com o campo. 1354, autorizado decolar, pista no zero, vento no meio, zero graus, 1-3 nós. Vento no 1-1-7-0, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife 2545, 2085, muito obrigado, senhor. Que a aeronave que pousou à frente informou que a partir dos 1000 metros a pista encontra-se escorregadia sem chuva sobre o campo. Ok, do 972, gente, aguardando a autorização para a pose. Guardando autorização para o pouso, Gono 972. Gono 972 já avisou? Acertei. Gono 972 autorizado o pouso, piscina 0, vento no meio, 0 graus, 1-0 mais. É, chega o pouso, Gono 972. Gono 354, decolado 1-0, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208. 354, cruza mil pés. 354, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca para o nível 230. Puca 230, solicita sinal 190 devido performance. Ok, está autorizado, suba manter o nível 190. 190, gente. Ano 354, como o senhor vai subir para o nível 190? Vou ir direto à posição Conde, subindo para o 190. Conde 190. Podemos prosseguir direto Alfa Romeo 363, senhor? Principalmente Conde, vou efetuar a coordenação com o controle Aracaju. Sim, senhor. Bono 228, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. Bono 222, desce para 2000, reportará na final estabilizado. Bono 098, chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Confirma as frequências, gol 1098? A primária 125, decimal 45. Caso negativo, chame na secundária, 126, decimal 85. 2545, 1685, boa, gol, 1098. Boa noite. Solo Zuno 1, libere direito, autorizado táxi Alfa, Juliette, remota 13, Pátio 1. Alfa, Juliette, para 13, Pátio 1, boa, 97. Romeo 354 está autorizado, a proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, gol 1354, obrigado, senhor. Tio, agora a gente mandou informar o vento para o senhor, 310, 310 graus, com 2 nós. E o senhor decide qual a cabeceira que vai pousar. Sim, senhor, obrigado. É. Estabilizado, voo 1228. 1228, autorizado, final LF, chame a torre em Salvador, frequência 18, decimal 9, 5. 1295, autorizado, final LF, voo 1228. Oi, Salvador, boa noite, voo 1228. Não, tá, zero, vai ficar travado. Runa 228, QNH1 no 017, reporte visual com campo. 017, você botará. Avistou com 1.200, gol, 228. Pula 228, autorizado pouso, pista 10, vento no meio 0 graus, 1 nós informam a aeronave que pousou à frente e reportou a partir dos 1.000 metros, pista escorregadia. Gente, pula 228. Para descida, gol 1-354. E confia, por gentileza, 1-354. Gol 1-354, descida. 354, desce e mantém o nível de voo 120 na proa do Alfa Romeo 363. Para 120, Alfa Romeo 363, gol 1-354. Luna 228, no solo 20, libera a direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4, libera a direita, portão 04, boa noite. Já a 65 milhas nordeste de Salvador, serviço agora terminado. Está autorizada a descida até o nível de voo 120. Pode chamar a Caju na frequência 120 decimal 3, boa noite, 1354. 354, 203, obrigado, boa noite. Boa noite.